Yeah, é Mani P, nigga. Estou de volta, sejam bem-vindos. 2012, ano que emigrei. Cheguei pobre na França sem cumbu e recomecei. A minha vida do zero, ainda assim me adaptei. Não falava a língua, entrei na escola e não me acostumei. Me esforcei, cheguei no fim do ano, não me formei e me frustrei. Não tinha cumbu, ninguém me ajudou, abandonei a escola, fui pra rua me virar e procurei maneiras de sobreviver e não encontrei. Trabalho pois estava duro, sem diploma nem formação, não havia garantias pro meu futuro. Me senti indeciso, muito inseguro. Tão jovem, tão cedo, tive que me tornar maduro. A luz não foi feita pra mim, é o caminho no escuro. Em silêncio calado, há muito invejosos no mundo. Não confio em ninguém, não conto com ninguém, não procuro ninguém, não falo com ninguém. Foi assim desde o princípio, eu só me acostumei. Aprendi a sobreviver, sem depender de alguém. Contei com a minha família e no final só me magoei. Por isso me afastei de todos que confiei. Ninguém fará por ti, foi isso que eu escutei de uma pessoa tão próxima que um dia eu amei. Mas enfim, hoje eu estou aqui, tão focado em mim, confiante porque eu sei que eu vou conseguir chegar onde eu sempre quis e vou ser muito feliz. Eu acredito que sim, meu Deus sempre olha por mim.